essa história de, ai, vamos nos igualar aos homens, é de uma burrice Sabe, sem precedentes. a pauta realmente conservadora dos homens não é essa coisa MGTOW de ficar falando, ai, olha que horror, a mulher também, tá vendo? Mulher é uma desgraça, sai fora todo mundo. Essa pauta dos MGTOWs. O homem real é o homem conservador que vai lá e cuida da família, entende? Eu quero compartilhar com vocês um caso recente que repercutiu aí na imprensa policial, né? Que foi um caso aí do Rio de Janeiro, na qual uma mulher, né, envenenou o ex-companheiro, né? Porque, segundo ela, ele não queria se relacionar com ela numa união estável. Eu lembro, pessoal, que o Racoon, ele já tinha falado sobre isso há muito tempo, né? Da questão das trincheiras, né? Que o homem, ele teria fugido da trincheira do casamento, né? Para a trincheira da união estável, que era o que ele chamava de coabitação, né? E essa trincheira, pessoal, já está sendo destruída, tá? União estável já consta como casamento. O Estado, né? Não é idiota, pessoal. Ele percebe, ele consegue ver como os homens estão se comportando, tá? O Estado viu que os homens não estavam casando mais, então os homens estavam só o quê? Na união estável, coabitando. Então, os homens coabitando já constava como união estável. Agora os homens estão no processo de não coabitação, como no caso aí dessa moça, na qual ela queria uma união estável com o cara, na qual eles já estavam envolvidos há bastante tempo, só que não moravam juntos, né? E ela queria morar junto com o cara, ela queria coabitar, ela já estava entrando com um processo de união estável. O cara falou, não quero isso. Então o cara foi lá e terminou o relacionamento. Por vingança, o que ela fez? Pegou um brigadeiro, colocou remédios e deu pro cara, né, tomar, né? E o cara comer. O cara acabou morrendo, passando mal no elevador e morreu. Veio a óbito. Isso, pessoal, já mostra o desespero delas para casar. Pessoal, eu acredito fielmente naquela profecia de Isaías, se não me engano, que é da Bíblia, que eles falam, naquele dia, 7 mulheres largaram a mão a um homem, pediram a ele, por favor, case-se com a gente, nos tire a vergonha de sermos solteiras. Nós iremos nos dar o que comer e o que vestir, né? Só nos dê o seu sobrenome. E eu acho que isso vai acontecer, tá, pessoal? Do jeito que tá as coisas aí, a gente olha as redes sociais, né? TikTok, Instagram, é só mimimi, pessoal, só mimimi. Tem muito canal Red Pill aí, React, tá ganhando milhões de views só mostrando isso, esse mimimi aí, no Twitter também. E eu acho que é isso que vai acontecer, tá, pessoal? E os caras que falam, não, os homens não estão acordando, blá, blá, blá. Pessoal, tem muito cara que é bem blue pill, pessoal, mas bem blue pill, que não tá tão blue pill assim, tá? Pode parecer redundante, mas não tão, tão lesados assim, não. Por exemplo, pessoal, basta a gente pegar o TikTok. Tem muitos vídeos de mulheres se queixando disso. Tem canais no YouTube, masculinistas, que tem milhares de views só de reagir desses vídeos aí de mulher reclamando. Muitos vão falar, não, mas elas estão falando do Chad, pai, etc. O cara que essa mulher envenenou, pessoal, ele não era um Chad. Ele era um cara um pouco mais velho que ela. Se eu não me engano, acho que ele tinha mais de 10 anos de diferença. Tá ligado? A questão, pessoal, é proteção e provisão. Principalmente para a mulher que bateu nos 30 anos. A aparência, pessoal, é muito importante para a menina jovem. A menina jovem se importa muito com a aparência, né? Principalmente com status. A mulher mais velha, quando ela chega nos seus 30, ela se importa mais com provisão e proteção. Provisão porque muitas delas falharam no plano A, que é o plano Q? De arrumar um cara rico para sustentar elas. Ou ter uma carreira estável, que é o plano B. Quando o plano A e o plano B falham, é o plano C. É o beta cuck provedor. É o cara que vai prover e proteger elas, porque já estão numa idade na qual o relógio biológico já está gritando, né? E elas necessitam de uma provisão. Muitas delas têm problemas sérios com família, então assim, elas têm medo da solidão, né? Muitas delas têm medo do desamparo emocional, né? Devido a isso, é nessa idade, pessoal, dos 30 anos, que elas estão mais fáceis. Tanto, pessoal, se vocês quiserem comer mulher fácil, sexo fácil e farto, invistam nas mulheres que têm mais de 30 anos. Elas dão no primeiro encontro, pessoal. Se pá no segundo. No segundo encontro, elas já estão abrindo as pernas. Porque tem até um vídeo que eu falo sobre isso. O homem, ele só aceita cu doce, pessoal, de mulher bonita jovem. O homem não aceita cu doce de mulher velha, rodada, tá ligado? Quando os caras vão sair com mulher velha, os caras já querem o bang na hora, tá ligado? E por isso que é nessa idade dos 30 anos que elas começam a ficar bem rodadas mesmo, porque o desespero bate, tá ligado? E é quando elas começam a ter diversos relacionamentos monogâmicos em série. Normalmente, quando elas são jovens, pessoal, é assim, quando elas estão nos seus 24, 25, tá ligado? Essa idade, pessoal, dos 21 aos 25 anos, dos 21 aos 24 anos, dos 18 até os 24 anos, pessoal, é a idade que elas estão menos rodadas. Normalmente, elas vão ter só um namorado e vão ficar com ele por um bom tempo. E de vez em quando vão ter uns ficantes que elas só vão beijar na boca. E o restante dos caras que elas vão sair, pessoal, elas não vão nem necessitar transar ou abrir a perna pra esses caras. É igual acontece com as meninas do Sugar Baby, Sugar Daddy. Os caras não estão pagando pra transar com elas. Os caras estão pagando pra ter a companhia delas. Porque elas sabem que mulher jovem, bonita, é símbolo de status, tá ligado? Mulher velha, rodada, não. Então, a mulher velha, rodada, com mais de 30, ela tem o que oferecer? Apenas o sexo. Só o sexo e submissão. Só isso. Inclusive, tem um vídeo aqui do canal que eu abordei isso. Se não me engano, foi ano passado que aconteceu. Se não me engano, que foi o caso lá da menina de Goiânia. Não aceitando o fim do relacionamento, né? Tentou envenenar o namorado e acabou envenenando o pai e a avó do seu ex-parceiro, né? E matando os dois. E era uma mulher, né? Que já tinha batido, se não me engano, tinha 32, 33 anos. O namorado tinha, acho que era 29. Ele era um empresário lá perto da região. Pessoal, quando a gente fala empresário, aqui no Brasil, muita gente fala, ah, o cara é empresário. O pessoal pensa BMW. O pessoal pensa, que o cara viaja pra Disney todo ano, o cara faz duas, três viagens internacionais. Não, pessoal. Se o cara é PJ, tá ligado? Pessoa jurídica, o cara tem um negócio, ele trabalha por conta, ele é empresário, cara. Ele é empresário. No Brasil, aqui no nosso país, né? Porque é um país muito pobre, né? E por hoje em dia tá muito feio, né? O cara hoje que fala, eu trabalho de CLT. Ou como os boomers diziam, trabalhar de carteira assinada, registrado, hoje em dia, entre os mais jovens, pessoal, pega muito mal, pega muito mal. É até visto como um símbolo de fracasso, tá ligado? Hoje em dia é muito mais socialmente benéfico você dizer que é empresário, que você é microempreendedor, que você é MEI, né? É muito mais benéfico, pessoal. CLT hoje pega muito mal. Então, empresário, qualquer um pode ser empresário, tá, pessoal? Que nem o cara que morreu aqui, era empresário que a menina matou. E isso, pessoal, vai se tornar muito, muito, muito comum na nossa sociedade atual, né? Devido também aos problemas financeiros que vão vir desse governo atual, que é o governo do PT do Lula. Esse governo vai quebrar o país, pessoal, tá ligado? E elas estão sentindo no bolso. Você vai no supermercado, você vê o preço das coisas, você vê que tá ficando mais caro algumas coisas, tá ligado? Com esses eventos recentes no Rio Grande do Sul, a tendência é só aumentar ainda mais essas taxações arbitrárias do governo. Lembrando, quem é que votou nesse governo? Foram elas, né? 73%. E elas que estão reclamando da taxação, mas elas votaram por isso. E elas são as que vão mais sentir no bolso, principalmente essas meninas solteiras. Mulher solteira, pessoal, que passou dos 30 hoje em dia, não casa mais, acabou. É só marmita. E elas estão desesperadas para arrumar um namorado, desesperadas para arrumar um companheirinho, pra dividir as contas, despesa, tá ligado? E o dia dos namorados aí, pessoal, tá chegando e você só vê o quê? O desabafo delas nas redes sociais, querendo um namorado, querendo um parceiro, porque a tendência, as coisas, pessoal, fica muito mais difícil daqui pra frente. Eu tô vendo muita matéria na TV, já vi matéria no Fantástico esse ano. Quando eu ouço uma rádio lá no trabalho, o Morning Show da Jovem Pan, eles estão falando direto sobre a questão da taxa de natalidade, crise no INSS, que o INSS vai quebrar. Eles já estão admitindo, pessoal. O cara na rádio estava admitindo, ó, quem nasceu de 95 para cá não vai se aposentar mais pelo INSS. Se você está pagando, deixe de pagar, porque você não vai se aposentar. Um dinheiro que você não vai ter volta, porque não vai ter ninguém para pagar para você. Você tá pagando pros outros, não vai ter ninguém pra pagar pra você. Tá ligado? O bagulho é a aposentadoria privada. É juntar um dinheiro, uma poupança. E os caras falando abertamente. Isso, pessoal, era a teoria da conspiração em 2017. O Raccoon já falava disso, que ia quebrar essa merda. Tá quebrando. Taxa de natalidade caindo. Os homens abrindo mão de relacionamento. Não são elas, pessoal, que estão abrindo mão de relacionamento. São os homens. Porque quem é que tem a chave do relacionamento? Somos nós. Elas têm a chave do sexo. Elas decidem pra quem elas vão ou não irão abrir as pernas. Tá ligado? Nós, homens, temos a chave do relacionamento. A gente que decide quem será ou não merecedora da nossa provisão e da nossa proteção. É a gente que decide qual menina que é aquela que é pra casar e aquela que é pra ser a marmita da rapaziada. É a gente que decide. A chave do relacionamento está conosco, não com elas. Tá? É elas que querem relacionamento, não é a gente. Mas, e a tendência é, que não tava ouvindo a Jovem Pan, os caras estavam falando abertamente, ó, casamento diminuindo, os homens não estão querendo casar, os homens estão fugindo de união estável, né? Muita mãe solteira, pessoal, muita mãe solteira aí, encalhada. Isso não era comum, pessoal, 10 anos atrás. Isso aí foi o quê? Foi a Red Pill, o masculinismo alertando os homens. Vai pegar alguns? Vão. Claro que vão, sempre tem, cara, uma exceção. Mas não vai ser igual antigamente, que elas podiam sair por aí, fazer a putaria que elas quisessem e arrumar um plano B, um plano beta. Não vai ter plano beta pra todo mundo, pessoal. Eu, pessoal, conheço algumas M-Sols. Cara, as M-Sols que eu conheço, pessoal, são até M-Sols, assim, ajeitadinhas, bonitas e jovens. Tô falando assim, ó, na faixa, eu tenho 28 anos, completei 28 anos ano passado, em novembro. Eu conheço M-Sols da minha idade e um pouco mais nova, assim, na faixa dos 23, 24 anos. Nenhuma delas tá namorando, pessoal. Não consegue namorado, não consegue um relacionamento. Tá ligado? E quando eu não tenho rede social, pai, etc. Mas eu tenho colegas que têm rede social, que participam de grupos no WhatsApp, muitas vezes me colocam nesses grupos. Cara, e você vê a choradeira dessas mulheres. Inclusive, aqui no bairro onde eu moro, tem um grupo de mães solteiras só do bairro, tá ligado? Aqui da região, né? E nesse grupo tem o quê? Umas 400, 300 M-Sols. Cara, dessas quase 300, cara, se 4 conseguiram arrumar um cara, é muito, pessoal. Talvez acho que só 2 arrumaram um cara. O restante tá tudo solteira, tá, pessoal? Tudo mulher na faixa etária. Dos 28, assim, da minha faixa etária, tudo mãe solteira. Os caras não estão assumindo, cara. E não são mulheres feias, tá? São mulheres ajeitadas, bonitas. São mulheres que a gente chama de medianas. Que estão no padrão. Que é nem feia pra fazer você passar vergonha e nem bonita demais pra fazer você ficar inseguro. É na medida, tá ligado? Tudo solteira. E esse desespero, pessoal, tende a aumentar ainda mais conforme o masculinismo, a Red Pill vai crescendo. A Red Pill é a nova contra a cultura pop, pessoal, e a Red Pill veio pra ficar, tá? Ninguém vai derrubar a gente. Conservador não vai, comunista não vai. As ideias já estão aí, pessoal. Really,